Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Exercícios por turnos. Você sempre tenta trazer um negócio aleatório, assim, que tem relação com o episódio, né? Esse, no caso, é o Ring Fit, né? Exatamente, a melhor combinação possível. E diretamente do Japão, está o Jefferson. Eu achei que eu tinha pegado o último Switch Lite amarelo, mas o cara me enganou, velho. Aqui no Japão tem aqueles papelzinhos de pré-venda, né? Aí quando eu fui pegar só tinha um. Só que aí depois quando eu fui lá entregar pro cara, você quer mais? Eu falei, então por que só deixa um desgraçado, velho? Essa semana, eu pedi demissão do meu estágio. Ah, parabéns. O Jomon já tava falando disso há algum tempo e parece que ele tomou coragem. Me conta a sua história aí, velho. Então, não, é assim, eu tava cansado, assim, tava com menos motivação do que quando eu entrei naturalmente, né? E deu uns problemas que eu descobri que eu não podia tirar. Eu podia tirar férias, eu não sabia que podia tirar, e eu não consegui tirar no momento que eu queria. Então, eu decidi fazer justiça com as próprias mãos, o que é uma coisa errada, e eu criei minhas férias pedindo demissão. E por que você não pediu férias antes de pedir demissão? Porque é idiotice, porque aí as férias você consegue receber o dinheiro que deveriam pagar pra você por você não ter tirado férias, né? Você vai receber do mesmo jeito. É mais ou menos. Mas vale mais a pena não pedir as férias. Eu acho que as férias tem que ter um mês de antecedência. É. E então eu pedi demissão e eu vou falar que o dia que eu fui e o dia durante o dia inteiro que eu pedi demissão, eu estava com o maior sorriso da face no meu rosto. Há muito tempo eu não estava me sentindo tão vivo. Libertador. Como foi pedir demissão, Jomon? Foi muito menos impactante do que eu achei que seria. Eu olhei e falei, ó, quero rescisão de contrato. Falei pro meu supervisor. E aí ele falou, ok. Eu vou falar lá, vou pedir pra ajeitarem tudo com você. Eu falei, ó, então foi isso. Aí eu fiquei trabalhando o dia e... Ele não perguntou motivo, não, nada? Não, é porque assim, eu recebo muito pouco, então sempre tem um motivo evidente do que eu vou embora, né? Um motivo latente, mas aí depois a gente conversou mais, mas não foi na hora, eu pensei que ia pedir explicação, alguma coisa, ele não perguntou nada. Que filha da puta, cara. E os amiguinhos, Jomon, que você deixou lá? Ou você nunca vai mais ver e manda eles pra casa do chapéu? Não. Eu valorizo... Eu comentei já que eu faço podcast, né? Então, na dúvida, eu tenho que falar bem. Mas mas eu gosto dos caras, só que a maioria deles provavelmente não vou ver mesmo. Mas a coisa que eu mais gostava do meu trabalho eram as pessoas. O que eu não gostava era o caminho de 1h30 e 1h de volta, porque é longe pra caralho. Mas você vai ter que continuar fazendo, porque você trabalha na faculdade, não é? Exatamente, mas pelo menos eu vou ter que fazer mais isso nas férias. Tá bom, velho. Semana passada, ou retrasada pra quem estiver ouvindo, a Nintendo divulgou um teaser do que seria um novo acessório pro Nintendo Switch, e prometeu maiores informações no dia 12 de setembro. Dito e feito, a Nintendo revelou que esse acessório se chama Ring Fit, e é composto por duas partes, um stripe, ou uma tira, em que você amarra em alguma parte do corpo, no caso eles demonstraram isso prendendo na perna, e um anel grande, que no caso você segura na parte superior do corpo. Encaixando cada Joy-Con em cada parte desse acessório, basicamente permite que o Nintendo Switch reconheça os movimentos do seu corpo. Acompanhando esse acessório, eles revelaram um novo jogo chamado Ring Fit Adventures, que é um jogo de aventura em que você basicamente tem que fazer exercícios para conquistar coisas, né? No caso, existem dois modos, no modo single player, no modo história. Existe uma parte onde é só corrida, então é um runner, onde você tem que realmente correr, né? A parte de baixo do corpo, ou o stripe, basicamente prendido na perna, ele vai captar seus movimentos, né? E um sistema de batalha, onde é mais ou menos parecido como funciona nos RPGs clássicos, né? RPG de RPG, igual Pokémon, por exemplo, onde você ataca em turnos. Mas os movimentos são baseados em movimentos de yoga. Então você tem que, usando o ring e também utilizando o stripe, etc., você tem que simular, você tem que fazer o exercício que vai estar aparecendo na tela. Então a cada turno você faz um movimento. Bom, e aí? O que vocês acharam do Ring Fit e do Ring Fit Adventures? O acessório em si eu achei legal. Você vê um bambolê com controle de Joy-Con, eu falo, né, isso é típica coisa da Nintendo, que vai fazer um negócio que, sei lá, eu não pensava em comprar um bambolê, mas no final das contas vou acabar comprando porque eu sou idiota. Mas enfim, eu achei o acessório bem diferente. Eu acho que esse Ring Fit, ele cai naquele programa Quality of Life que a Nintendo queria lançar desde o Wii, que você, algum acessório que usa pra praticar exercício ou pra praticar vida, mas eu não acho que significa isso. Eu acho que isso aí é só um jogo separado que a Nintendo fez, e aquele programa meio que tá morto com a morte do Iwata. Eu acho que eles fecharam aquilo ali, e acho que só significa que o pessoal que criou o Until Switch e o Labo tava sem o que fazer e criaram esse jogo. E esse jogo, eu particularmente, eu gostei. A parte do Adventure que você tenta fazer exercícios, você tenta... Acho que, pra mim, é não mais legal que Pokémon, mas é mais diferente de Pokémon, porque num turno eu vou ter que, sei lá, fazer alguma posição de yoga. Enquanto Pokémon, eu só fico apertando A que nem retardado. Eu vou acabar jogando, claro. Não vou conseguir jogar, porque eu não tenho elasticidade suficiente, mas eu tô afim bastante de experimentar. E eu achei a mistura que eu nunca tinha pensado em exercícios e um jogo de RPG. Mas aí quando você vê funcionando, você fazer poses pra aplicar golpes e até fazer poses pra se defender, se realizar ações de RPG fazendo pose, não é a pior ideia do mundo e funciona pra fazer um jogo de exercício. Porque exercício você tem que repetir e no RPG é um jogo naturalmente repetitivo. Então... eu olhei aquilo e falei, caracas, é genial. E a personagem principal também é uma versão 2.0 da Wii Fit Trainer. Ela é estilosa, né? O jogo tem todo estilo. Ele não é feito só pra acompanhar. Parece que ele é um joguinho completinho. Então eu acho até mais interessante que o Labo, porque o Labo sentia falta disso. Assim, parece meio genérico. Esse jogo também parece que... Esse jogo parece mais... tem um estilo próprio, né? Eu até comentei isso no Twitter. Eu tenho o Wii Fit, e o Wii Fit, ele trata muito mais os jogos como um plano secundário. Ou seja, você seleciona o modo de exercício que você quer fazer, e aí ele só aparece o Mii lá fazendo alguma coisa, e você tem que, por exemplo, vai fazer jogging, você vai correr. Só aparece o Mii correndo lá, mas você basicamente está correndo. Não tem um objetivo específico, é basicamente você fazer o exercício da forma correta. O Ring Fit Adventure, ele é o contrário. Ele traz a mecânica do jogo de RPG pro primeiro plano, e aí o exercício para segundo plano. Ou seja, você tá fazendo os exercícios para você continuar a sua aventura no jogo. Ele tem um modo história, né? Você vai ter que enfrentar um vilão lá, são mais de 20 mundos e 40 movimentos diferentes que você vai ter que aplicar. E enquanto você tá jogando, você tá se exercitando. Obviamente, ele não é um exercício completo de ginástica, de yoga, enfim. Mas eu acho que é uma ótima maneira de você colocar um pouco mais de movimento no seu dia a dia, né? É basicamente como funciona para quem joga Just Dance. Just Dance é um jogo que vende milhões todo ano. Não é à toa que ele lança até hoje pro Wii, porque tem muito público para comprar. Não é porque você vai comprar, por exemplo, Just Dance que você vai virar um ótimo dançarino. Mas também é uma ótima forma de você se exercitar. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com Ring Fit Adventure, sabe? Você vai acabar comprando... e vai se exercitar, mas ninguém tá esperando que você vá ter uma performance igual na academia, enfim. Só vai ser divertido você se movimentar e fazer as posições de yoga e outras posições que eles vão estar. Outras coisas, né? Por exemplo, correr, enfim. Esse tipo de exercício vai ser benéfico de algum jeito. Mas eles nunca prometeram. Assim, eles nunca. Eu acho que nunca é a ideia da Nintendo fazer você fazer tanto exercício quanto uma academia. Mas sim você iniciar a pessoa numa vida de exercícios. Então você tira aquele primeiro. A primeira trava da pessoa que ela vai ter com o exercício e provavelmente não vai querer ir pra um ambiente só de exercício onde as pessoas já estão estabelecidas nisso. Então você tem o primeiro passo em casa, o Wii Fit era a mesma ideia. Você tem o primeiro caso em casa, que você vai fazer aeróbica. Aí, se você quiser uma coisa com mais intensidade pra mais resultados, aí você procura um lugar. Não, o Wii Fit, ele é um programa completo de exercício. Eles vendem dessa forma e muita gente, eles colocaram isso como uma forma primária de exercício na vida deles, né? Você praticar sua ginástica matinal utilizando o iFit. Essa é a ideia deles. E a Nintendo até vende assim. Agora o Ring Fit Adventures, é, pelo que me parece, eles não, que nem você falou, eles não prometeram nada, né? Então a ideia é que realmente seja um jogo, só que tem movimento e ritmo. Eu posso falar que eu odiei o trailer que eles, de apresentação? Pode, porque eu concordo. Nossa, aquela, eu nunca vi aquelas duas pessoas se mostrando tão animadas com a porcaria do acessório. Me deixou pra baixo, pelo amor de Deus. É, tá, tudo bem, você tem um anel legal. Mas não precisa mostrar tão entusiasmado que acaba parecendo muito falso, velho. É, né? São dois robôs aquilo, né? É, em comparação, velho. Já que a gente alfinetou o Labo, a apresentação do Labo foi muito melhor, mas tudo bem. É, eu tenho o E-Fit aqui em casa, ele tá parado, porque eu não consigo jogar no espaço que eu tenho aqui em casa, sabe? Ele requer muito espaço. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Ring Fit, sabe? Você precisa de um ambiente maior, mais espaçoso pra você jogar. Até nas fotos, se você for ver, ninguém tá jogando no quarto. E mesmo quem joga na sala, às vezes aqui em São Paulo, a galera mora em apartamento, né? É apertado. Se você ver nas fotos que eles divulgarem nos vídeos, é um ambiente muito espaçoso, né? Você consegue circular. Eu acho que isso é sempre um problema para na questão do conceito que eles estão desenvolvendo e tentando apresentar pro público. Eu concordo, mas é aquela coisa, eu tenho que virar a TV pro outro lado. Basicamente isso, que tem que, pelo menos aqui em casa dá pra fazer, né? É, então, também, tipo, é um problema, mas só que não tem como você, por exemplo, fazer aquelas poses de deitar no chão sem ter espaço, né? Meio que a ideia, o pré-requisito é que tenha espaço. Uhum. Ou senão você vai limar atividades do seu grupo de atividades. Você não vai poder fazer algumas coisas. O jogging não precisa de tanto espaço, pelo menos. Ah, mas é que é estranho. Eu, quando jogava o E-Fit mesmo, jogando, por exemplo, no meu quarto e com a porta trancada, eu me sentia estranho fazendo esses exercícios sozinho e fazendo barulho, sabe? Que é outro problema do Ring Fit. Você, mesmo eles falando, ah, vai ter um modo silencioso pra quem mora em apartamento, né? Não fazer tanto barulho, você ainda vai estar batendo o pé no chão, vai estar se movimentando e quem mora com você vai achar estranho. Aí pra mim é mais besteira da timidez da própria pessoa. Você tá comprando bagulho pra fazer exercício, se você fizer exercício e falar, tô fazendo muito barulho aqui, pô. Então você não tem problema em fazer exercício na sua casa, tipo, perguntarem o que você tá fazendo? Ah, não, o E-Fit eu também tenho, e eu jogava no meio da sala e dane-se, sabe? Ó, queria ter esse desprendimento social, de amor, mesmo com a minha família. Nossa. Vocês acham que esse jogo vai fazer sucesso? O Labo vendeu, mas não foi aquelas coisas. Vocês acham que o Ring Fit vai ser nesse caminho ou vai flopar porque $80 é muita coisa? Ah, eu acho que ele tem mais... Ele tem um público mais abrangente que o Labo. Porque ele não é feito só pra... O Labo, o foco dele é em crianças, né? Ali no, sei lá, 12, 11 anos. Esse aí ele parece ser um pouquinho mais abrangente. Então, acho que só por isso já vai ter mais público. E ele lembra um pouquinho mais o Wii Fit, assim. E ele tem um jogo base que eu já vi que tem Core Gamer que quer jogar. Não sei o quão isso vai fazer diferença. Mas eu espero que faça. Eu chutaria que vai fazer mais sucesso que o Labo. Não tanto quanto o Wii Fit, porque o Wii Fit foi um exemplo de tempestade perfeita. É, eu acho que a gente vai ter que definir o que é sucesso pra esse jogo. Se for vender mais do que o E-Fit, então acho que ele não vai ter sucesso. Porque o E-Fit, ele consegue abranger diferentes tipos de públicos bem mais casuais. E um JRPG, ele é um jogo de nicho, né? Não um JRPG, mas eles têm uma mecânica de aventura mais RPG aqui nesse jogo, no Ring Fit Adventures. Então, ele atinge um público bem mais nichado. E o preço também tá caro. Por exemplo, aqui no Brasil, seria completamente inviável comprar. Eu tô reclamando que tá caro, mas não é porque eu acho que realmente tá caro. Acho que aquele acessório, ele vale aquilo. Só que $80 é muita coisa, assim como o Labo foi. É, uma das reclamações do Labo é que ele era muito caro. Até o kit básico do Labo VR vendeu mais, porque você não cobra tanto assim pro consumidor que $80 você falava, poderia comprar um jogo e meio, um jogo de eShop, um jogo mais um jogo de eShop. Então, eu acho que muito por causa do preço esse negócio não vai pra frente. E também porque é difícil vender um bambolê. É difícil explicar para as pessoas por que você precisa comprar um bambolê de $80. Eu acho que o Jamon até tá certo no sentido de o público de Ring Fit é maior do que do Labo, que você tem lá nas criancinhas. Mas o Labo, quando você vê, fala: ah, papelão, tô montando. É genial. Interage com o jogo. Agora o bambolê, você fica meio... Eu acho que é difícil de explicar esse jogo. E eu digo mais, gostaria muito que esse acessório fosse usado em outros jogos da Nintendo. Nem que fosse como minigame. É, a venda casada me incomoda, né? Eu entendo que não tem como lançar esse tipo de acessório agora sem o jogo base. Agora, esse tipo de acessório ser lançado para outros jogos é complicado, porque você depende só do sensor de movimento. Você não tem como jogar o Ring Fit Adventures, por exemplo, com um modo portátil do jogo, jogando, sei lá, deitar na sua cama. Você tem que usar ele no dock usando o sensor de movimento. E são poucos jogos que atualmente do Switch que você consegue fazer isso. Aliás, praticamente nenhum. Então, você tem que lançar jogos que você só dependa do sensor de movimento. Eu não vejo muito interesse das desenvolvedoras em fazerem isso. Ah, mas minigame, sei lá, um minigame de bambolê no Mario Odyssey, por exemplo, e agora eles fizeram um VR, eu não acho impossível. Eu acho mais difícil, mas não impossível. É, mas aquela coisa, não vai impactar na venda do acessório, né? É mais não. Olha só, tem coisa a mais aqui, enfim. É um bônus pra quem comprou um acessório e não... Um incentivo pra comprar. É, exatamente. Quando você falou do jogging do Wii Fit, ele funcionava exatamente com esse sistema, né? Você colocava o Wii Remote no bolso e corria. Uhum. Né? Então eles agora só fizeram um acessório pra automatizar isso, de você colocar no bolso. Então eles devem usar o mesmo sistema, ou pelo menos muito parecido. A base é essa, pelo menos. Eu fico imaginando os engenheiros falando, cara, e se a gente só amarrasse o Joy-Con na perna? Cara, pô, genial, sabe? Ele pega um barbante assim e amarra, pô, vamos vender, sabe? Rápido, produz. Ah, mas eu concordo, porque calça, às vezes, eu tinha esse problema, tinha calça que não tinha bolso, e aí eu tinha que correr com o Joy-Con na mão, porque não vou trocar calça pra fazer exercício. Tinha que você falar, eu não uso calça em casa e eu prendo na cueca. E agora nós estamos aqui no Jogo Rápido, onde nós discutimos as notícias da semana de uma forma rápida, de acordo com o que o Lucas sempre diz. Olha só, o Jomon tá apresentando porque reclamaram que eu não era um bom apresentador aí do Jogo Rápido. Ah, é verdade, não é porque eu só falei, deixa aqui, eu leio aqui. Achei que você ia aproveitar a oportunidade pra zoar o Lucas, mas tudo bem, porque o Lucas falta muito, ou coisa do tipo. Não, eu tô de boa, eu já cansei de zoar o Lucas sobre isso. Fire Emblem Three Houses recebe update com a segunda leva do DLC, incluindo o modo Maddening, que é o antigo Lunatic, roupas novas, mapas para grind, que aí essas partes são do DLC, da parte paga, e a atualização na voz do Byleth e mudanças no script. Oh, que roupas feias, hein, que eles colocaram pros personagens. Então, é um conceito meio estranho, porque eu fui ver meio que um pijamão. Só que eles parecem um time de basquete, né? Não, parece personagens de Harry Potter, né, que estão usando os uniformes dentro da escola. Só que é bem mais feio esses uniformes. Eu concordo, mas se tivesse pra vender, acho que eu compraria. Mas eu concordo, é feio. A roupa de verdade, ele está falando, né? É, isso. E agora, pelo menos, a gente tem uma Lunette, que aparentemente vai ter um depois, né, de acordo com Dataminer. E pra você zerar o jogo, se você zerar o jogo do modo Maddening sem dar um New Game Plus, você ganha uma imagenzinha no final, e eu pretendo fazer isso na terceira rota que eu for zerar. É, o modo Lunatic, o modo mais difícil, tava precisando. É, eu achei bem legal que eles não deixam carregar as coisas do New Game Plus, porque senão ia ficar... Não, ficar eles desbalance... deixam, mas pra não, você eles... ter o final, a telinha, aí não, você não pode. Isso, você basicamente tem que suar pra coisa. Isso eu achei bem bacana. Porque senão você ia ficar carregando um monte de pontos de experiência lá e torrar tudo e passear. E o modo que era pra ser difícil fica fácil. Eu achei bem legal. E eu estranhei é que os mapas de grindar, eles custam Activity Points. Eu achei que aquilo ali ia ser, tipo, pra você ficar farmando adoidado. Mas não, eles vão fazer você gastar pontos, o que, se você carregar os pontos do New Game Plus, vai ser, tipo, de boa, né? Mas sim, sim. Jogar numa dificuldade normal também, porque aí acho que nem gasta, né? É, uma das atividades não gasta, as outras as demais gastam. Isso, mas jogando no Maddening vai ser custoso. Mas é uma coisa que precisava. Esse modo de dificuldade, eu acho que até veio até meio tarde. Concordo. Eu não sei se vocês viram, mas esse DLC também colocou algumas censuras, eles modificaram alguns textos do jogo. Tem uma censura com a Bernadetta, que ela comenta sobre a história dela, não vou dar spoilers aqui, né? Nessa parte, houve uma censura do texto que ela comenta. Ela teve uma parte da história dela bem mais difícil, e é no, antes da DLC ela dá mais detalhes, e depois dessa DLC ela só comenta rapidamente assim, o que aconteceu. Olha, agora a gente nem planejou isso, mas agora que você levantou a bola, Mario... Não é uma censura, a versão americana ela tinha mais coisa do que a japonesa, fizeram umas comparações entre os dois textos, e foi uma adaptação da tradução mesmo, adicionar coisas. E eu não sei por que eles preferiram voltar para uma coisa mais original com a japonesa, que não tem essas informações, eles deixam mais subentendido o que aconteceu. Entendi, entendi. Nossa, então demitiram alguém da Three Houses aí. Pera. Da Three Houses ou do Three Houses? Não, da Three Houses, alguém fez a tradução. Sakurai comenta durante o Game Awards que Super Smash Bros. Ultimate foi o último pedido de Satoru Iwata para ele, e ele continuará trabalhando duro com os DLCs futuros. Deu um fios aí, hein, quando ele comentou isso, cara. E ele realmente embarcou nessa jornada de fazer o melhor jogo possível. E cada vez mais eu acho que esse é o último, sem o Iwata pra empurrar o Smash pro Sakurai, eu acho que esse é o último Smash do Sakurai. Considerando tudo que ele tá colocando, todos os sonhos dele, e vai indo, assim. É, ele tem que se aposentar e virar editor de revista, que é isso que ele gosta de fazer, ficar cornetando as coisas. É verdade, ele corneta bem, tem conhecimento, o garoto. Ah, mas eu acho que um possível novo console da Nintendo, sei lá, daqui uns 4 anos, é bem possível simplesmente portar o Super Smash Bros. Ultimate e refinar os gráficos. E a gente tinha esse mesmo papo com o 4 que aconteceu com o Ultimate, né? Mas aí, pedido do Iwata no leito de morte lá, mexeu com o Sakurai e falou, não, vou refazer a porra toda agora e vai ser o melhor jogo possível. E continuando sobre o Sakurai, ele reiterou que o Goku e o Iron Man não entrarão no Smash, apesar dos pedidos, pois o jogo é uma comemoração dos videogames. Vacilo, hein? Ele tá certo, né, João? Mano, absurdamente, velho. Ele tem que falar pela terceira, quarta vez, porque a galera não para de encher o saco, velho. Deixa os caras... Faz, sei lá, o crossover de filmes e não sei o quê, ou crossover de mangás, aí eles aparecem, mas... No de videogames, sem esses caras. Por favor. Após bug, Pokémon Masters entrega 6 mil gemas para os jogadores. Mano, se não fosse por isso, eu não tinha tirado todos os personagens 5 estrelas que eu tava precisando. Não tava precisando de mais nenhum, mas foi legal ter. Eu tirei o Brandon e a mina do Lycanroc lá também, então valeu aí pelo bug, Pokémon Masters. É a coisa que eu mais espero quando lança jogo. Ah, lança jogo tudo bugado, trava aí. Porque é o único jeito de as pessoas que começam, sei lá, ficarem felizes. É receber coisas. Porque normalmente quando você começa o jogo, você ganha pouco, né? Aí vem aqueles festivais e você ganha bastante. Mas 6 mil é muita coisa. Então 6 mil é exagerado, né? Eles foram muito bem generosos. Eu curti e eu peguei, sei lá, meus 2 primeiros 5 estrelas. Que foram... Eu tenho a menor ideia, você saiu da primeira geração, é tipo um boneco com Pokémon, velho. Pokémon Company mostra a silhueta de novo Pokémon de Galar. Então, eles mostraram a silhueta numa forma de Missigna no site deles ali, tremendo. Mas tudo indica que é uma evolução do Farfetch ou uma forma de Galar dele, né? É, why not both? É uma evolução do Farfetch numa forma de Galar, que é o Sirfetch, né, que a gente já conhece por causa daquele leak. Então a gente vê um personagem com um puta pauzinho, aparentemente, né? Ele tem uma parte do corpo muito esticada que parece ser uma cebolinha espada do Farfetch. Aham. Uhum. E o Sir provavelmente é desse... Ai, meu Deus. De ser um cavaleiro. Não, tem uma... Eles dão esse título, né, de Sir lá no Reino Unido, então... É pra cavaleiro, não é? Não, é que, por exemplo, a rainha ela pode condecorar uma pessoa, assim, muito importante na Inglaterra como Sir. Sir John Lennon, enfim, os Beatles eles têm o título de Sir. E aí alguém pode ser Sir lá e é um título foda lá que não sei pra que vale, só é uma pessoa real agora. Antes ela era falsa. Não sei. É, mas é legal que esses Pokémon que não tem evolução talvez vão ter, né? Eu não acho que vai ser uma forma de Galar, eu acho que realmente vai ser uma evolução. E pelo que a galera mostrou aí, tentaram refazer artwork, né? É, se eu não me engano, até tinha um Pokémon que foi excluído da segunda geração, que talvez fosse uma evolução do Farfetch. Sim, a Madame, né? Que chamaram. É, então eles talvez estejam trazendo de volta esse conceito e tentando aplicar agora. Mas pelo que estavam mostrando, talvez tenha alguma coisa a ver com o taco de... Esse bastão que ele tá segurando, talvez seja um taco de rock, ele talvez vai ficar com óculos, coisas do tipo. É, ele é lutador. O pato lutador é tudo de estranho. Pensa um pato marombeiro, assim. Pode ser. O novo episódio do anime de Pokémon sugere que Ash vencerá a Liga de Alola. É, no final a gente descobriu que ele acabou ganhando, de fato, né? E foi uma batalha interessante de se ver, mas, enfim, a primeira liga oficial que o Ash ganha é das Ligas Laranjas, meio que não conta, porque não é canônico, né? A gente fala que não é assim. Mas parabéns pro Ash aí, que nunca desistiu dos seus sonhos mesmo depois de 22 anos, e que sirva de exemplo pra algumas pessoas também, que acham que nunca tem seu tempo de realizar suas coisas, enfim. Agora só fica a dúvida, o que vai acontecer com o anime de Pokémon, porque muita gente tava já comentando alguns rumores aí que talvez o anime fosse rebootado, né? Havia indícios de que alguns personagens apareceriam e o anime seria rebootado, né? Apareceriam todos os personagens de volta, enfim, fica a curiosidade. Eu duvido que aconteça um reboot, mas eu entendo essa ideia. É, vai ser algo diferente, vai ser algo diferente. É, Super Nintendo World, o parque da Nintendo, inaugurará na primavera do Hemisfério Norte, né? Então, nosso outono de 2020. E terá integração com o Switch e uma atração de Super Mario Kart e outra de Yoshi's Adventure. Eu não sei, talvez o Jeff queira adicionar mais coisas. É, eu queria saber, a pergunta é, qual interação com o Switch vai ter? Eles vão dar um bracelete pra você ir nas atrações e ir acumulando pontos e não sei o que, aí depois a dúvida que fica é se vai ter alguma feature legal com o Switch. Talvez passear no parquinho, ganhar muitos pontos e voltar pro Switch e ter um tema legal em vez do preto e branco do Switch, seria bacana, né? Nossa, se eles pegarem os temas e locarem no parque, aí é complicado a amizade. Não é o tema, é só o tema do parque, né? Pode fazer isso, né? Aliás, você incentiva as pessoas a usarem, né? Você coloca lá, sei lá, o teminha do Super Nintendo World. Claro que você vai vender outros temas, né, no coisa, mas o parque vai ter só duas montanhas-russas, né? Do Yoshi, é do Yoshi e do... Super Mario Kart vai estar construído até antes das Olimpíadas, mas também não vai estar pronto. Vai estar em... que eles falaram que era fase 1, né? Então vamos esperar pra ver se tem mais coisa. O que não vai ter muita coisa, porque na Universal dizem que não tem tanto espaço assim. Então talvez se você queira ir, o que vai abrir nos Estados Unidos seja mais bacana. É, na Universal você entra lá no Parque da Universal e o Super Nintendo World vai ser um espaço dentro do Parque Universal, certo? Isso. É, igual como é nos Estados Unidos também, tem vários espaços e é bem menor. Mas não são só duas atrações, tem uma atração de Donkey Kong lá também, não tem? Não sei, eu acho que eles confirmaram, esse é a necessidade até agora, né? É, que no mapa que eles apresentaram lá do conceito, eles tinham uma atração de Donkey Kong também. É, eu acho que tem, mas acho que não vai estar aberto quando eles abrirem pro público. E eu queria ver como é esse aí do Yoshi, se vão focar no jogo, primeiro jogo do Yoshi, né? No primeiro não, né? Mas no Yoshi's Island vai ter bebezinho e essas coisas, e vai ser giz. Qual vai ser o estilo gráfico, na verdade, que eles vão escolher pra representar o Yoshi? Porque é uma série que muda bastante. Cara, eu acho que você vai subir em cima de um Yoshi, então pode ser que seja só um Yoshi grande mesmo, como é no Super Mario World. Pode ser, ia ser chato isso. Vai ser só um carrosselzinho, Jogo. Aí você sobe em cima do Yoshi. Ah, nossa, é muito bosta. Tanta coisa que legal que eles podiam fazer com a temática do Yoshi. É, tipo o quê? Ué, faz um Yoshi Island, mostra lá as flores de giz, sabe? Você passa por um lugar assim, podia ser... aqueles parquezinho aquático lá, que é temático, sabe? Em volta, que você fica olhando. Que normalmente que é de cisne e essas coisas, normalmente, pra a galera se pegar. Cara, eu acho que vai ser isso. Você só vai subir em cima de um Yoshi e vai ficar andando ali. Então, aí dá pra fazer uns negócios legais, tipo de lã, negócio de giz de cera. Dá pra fazer umas coisas muito loucas, de papel e ser barato ainda. Resumindo, o parque é pra se subir em cima do Yoshi e se pegar. Pode ser. E meio a giz de cera. Nossa, que sonho de rolê. E agora vamos para os anúncios. Harvest Moon Mad Dash será lançado no dia 29 de outubro. Mano, eu não sei o que a Natsumi tá fazendo com Harvest Moon, cara. Para de botar a mão e fazer uns negócios aleatórios. Eles agora transformaram o jogo em um, sei lá, mano, um jogo de minigame. Você meio que vai fazer um Tetris com sua fazenda e tem que fazer as coisas muito acelerado. Isso não é Harvest Moon, velho. Eles só se apoderaram do tema mesmo de fazenda. Não tem nada a ver com Harvest Moon, mano. Bem-vindo ao capitalismo, né? Nossa senhora, velho. Larga a mão, velho. Você só tá fazendo merda, né, Tsumi? The Game Awards 2019 é adiado para 12 de dezembro. Não é um jogo, mas é um anúncio. É, eu só sugeri falar desse tema porque, mano, eu acho que o Geoff Keighley só prorrogou isso aí porque o amigão dele, Kojima, vai lançar Death Stranding em novembro, né? E aí dá tempo de eles incluírem Death Stranding no The Game Awards. Mas inclui jogos de novembro? Ah, inclui do ano inteiro, né? Não, dezembro acho que não inclui. Por exemplo, o Smash Ultimate vai estar competindo agora como jogo de luta. Tá, mas ele pode mudar, ele é o dono do bagulho. Ele fala, não, mano, vai ter Death Stranding sim. Vai ter o melhor Kojima do ano. A melhor categoria, melhor Death Stranding, hein? Melhor jogo do Kojima, Death Stranding. E vocês acham que vai ter um anúncio aí de Smash Bros? Ou vocês acham que vai ser... Ou pelo menos, qual anúncio da Nintendo vocês acham que vai ter, na verdade, melhor? Vai ter Bayonetta 7. Vai ter numa nova DLC de Donkey Kong agora. Eu acho que Metroid Prime Trilogy com um ano de atraso vem. Nossa, eu acho que é um anúncio muito grande pra ser feito no The Game Awards, cara. Pô, mano, é um remake, velho. É um port de um remake. É um port de um port. Então eu não sei se é grande isso. Ah, mas é Metroid, cara. Os fãs de Metroid não tem nada. Coitados, cara. Qualquer coisinha que vier já é um anúncio muito alto. Muito grande. Se não for Federation Force, né? Seria um anúncio bem merda que eles fariam. Munchkin Quacked Quest, eu não consigo ler isso aqui, é anunciado para o Nintendo Switch. Então, eles já haviam falado que seria lançado um jogo de Munchkin. Eu não tinha prestado muita atenção se era esse jogo, mas eles anunciaram recentemente agora Munchkin Quacked Quest. É, o que eu tô falando, eu não sei se era esse jogo, não prestei muita atenção. É, mas esse jogo parece bem mais divertido. Você tá em cooperação, você vai entrando nas dungeons e vai jogando de forma cooperativa com seus amigos. A gente falou isso no podcast retrasado, não falou? Então, era um jogo de Munchkin, eu não sei se era esse. É o segundo jogo e nem se é o primeiro. É, data de lançamento de Killer Queen Black será dia 11 de outubro. E ninguém tem nada pra falar sobre isso. Não. E será aquele jogo de seis pessoas? Parece uns insetos, não é? Se batendo. Eu não entendi a ideia desse jogo até agora. E esse nome não me ajuda porque eu lembro de Jojo. Eu também não entendi, mas eu lembro que as impressões foram boas desse jogo. É, então fica aqui. A gente não entendeu, mas o jogo aparentemente tá sendo bem falado. E dos lançamentos da semana, tivemos o nosso esquecidinho Daemon Cross Machina, ou Daemon X Machina. É, esquecidinho, a gente tentou esquecer, né? Esquecido não, você baixou o prólogo. Quem baixou o prólogo aqui? Ninguém? Não. Eu baixei o prólogo, só não joguei. Ah, se jogou só os 500. Não, eu vou jogar, agora que você me lembrou que ele existe. Então ele foi esquecidinho. Castle Crashers Remastered? Castle Crashers foi um jogo até que famosinho aí, lançado em 2008. Eles estão lançando a versão remasterizada e é meio que um beat'em up, dá pra falar assim, meio medieval, né? Como o Nintendo Switch tem bastante jogo cooperativo, acho que não pega nada mal, sabe, relançar o jogo aí pro Nintendo Switch. O problema é que você tá pagando caro num jogo que esse pá tava 50 centavos no Steam, né? 50 centavos. Caralho, não paga nem o preço da transação do sistema que você tá usando. E The Sinking City. Esse jogo ele é um jogo de investigação e ele se baseia no universo de H.P. Lovecraft. Então, eu acho um ótimo lançamento. É, e vale ressaltar que ele tem legendas, né? A língua tá em português do Brasil. E normalmente as adaptações do Lovecraft para outras mídias que não o livro são ruins, né? Ou pelo menos deixam a desejar na ambientação. Não, tem bastante jogo de tabuleiro do H.P. Lovecraft que é legal. É, e como um jogo de investigação não tem mutação, é interessante. Você vai ficar mais imersivo na história, né? Thank you. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi o Nintendo 3174, sobre o Nintendo Direct que aconteceu semana passada. Se você tá ouvindo, acho que foi até semana retrasada. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. A gente começa pedindo desculpa para quem comentou depois de quinta-feira no episódio da semana passada, retrasada, ou sei lá quanto tempo atrás, mas o episódio da Chartinha e Pokémon Masters, porque como aconteceu o Direct, a gente gravou um pouco mais cedo e acabou não lendo todos os comentários, né? A gente teve dois comentários a mais depois do que a gente gravou a leitura. Pra começar os resumos, assim, numa visão geral, todo mundo gostou do Direct, não teve ninguém que falou muito mal, mas os pontos fora da curva do gostei bastante foi o Ok do Evilásio, que achou um podcast, um Direct ok, e o Fabrício Bertrand falou que achou sensacional, então foi bem recebido o Direct. Sobre o SNES Online, também foi bem recebido. O Evilásio, ele convenceu um amigo a assinar o Nintendo Switch Online para jogar com ele Super Mario Kart. E eles estão tentando desbloquear o 150cc, né, os cilindrados, né? E o Fabrício Bertrand, ele já zerou a Link to the Past. A Link to the Past é rapidinho, né? Dá o quê pra você zerar umas 15 horas? Eu não considero isso rápido. Ah. Mas se você conhece todos tudo que você tem que fazer no jogo, fica bem rápido. Porque é o maior problema é você descobrir o que você vai fazer pra próximo lugar. Vocês já usaram o modo online do NES ou do SNES? Eu nunca usei. Eu usei pra jogar o Super Nintendo e jogar aquele... E não consegui jogar, na verdade, aquele jogo de corrida 3D lá, o Super Trunch? Esqueci o nome agora. Stunt Effects, né? É, isso aí, Stunt Effects. Eu não consegui jogar. Eu joguei um Mario Kart e fiquei pensando como o Mario Kart 8 é melhor e como a série evoluiu desde então. Mas ele é legal, assim. O problema é que quando o jogo tá no Stunt Effects, principalmente eu tava jogando e tava tudo lagado, e eu não sabia se era do jogo ou se era da conexão, né? Mas aí depois eu descobri que era do jogo. E o jogo roda uns 10 FPS. Aquele jogo me dá dor de cabeça, velho. Mano, ele é zoadinho, velho. Ele é bem zoadinho. E o René Augusto também tem... Ele comentou que também tem um SNES Mini e deixa mais como um item de colecionador do que um console em si. Tanto que ele deixa o console na caixa quando não está jogando. E diz que o ponto positivo do SNES no Switch Online é que dá pra jogar rapidinho enquanto a esposa está se arrumando antes de sair. E comenta que os save states e a função de rewind ajudam nisso. Apesar que ele comentou que a função de rewind é meio coisa de gente Nutella, assim, mas que agora adultos não tem tempo. Ah, mas muita gente sempre usou save state aí nas formas alternativas de se jogar. Então, eu não vejo um problema. É, e eu acho o Rewind, assim, você consegue corrigir alguns problemas da época, assim, que os caras deixavam mais difícil, ou uma coisa, não tinha como os caras ajudarem você naquilo e te sacaneavam. Então, eu acho o Rewind uma função muito boa. E quem se importa ser Nutella? Nutella é tão bom, né? E sobre o Smash, o Ian Araújo falou que gostaria muito de ver o Crash. E ele perguntou se seria possível, o que a gente acha sobre isso. Eu acho um dos personagens mais possíveis de se aparecer nessa nova leva que vai chegar. O impossível é o que o Sakurai falou. Anime, filme, coisa. O Crash tá no bolo lá. Ah, até lançar o anime do Crash, né? Aí não pode. Não funciona assim, Crash... cara. Não vem meter o louco pra gente aqui. Crash veio do videogame. Tá lá, merecido. Eu acho que o maior dificuldade do Crash é ele ser ocidental. E aí isso atrapalha um pouco, mas ele pode aparecer. Ele, sei lá, se vão considerar ele um representante, entre aspas, que seria a Sony. E eles não conseguem negociar com a Sony. Mas não vai aparecer o Kratos e o Crash nunca vai aparecer. Mas aí o Kratos também não tem muito apelo oriental. Não, então, não, mas aí é da Sony que eu tô falando. Entendi. Realmente, não, os dois são ocidentais. Aí a dificuldade os dois enfrentam. O Kratos não aparece. Acho que dá um rebuliço, assim. Acho que os fãs da Sony explodem, tá ligado? Eu queria ver o Kratos só pra ver ele melhor implementado do que no PlayStation Astro Battle Royale. Que ele é uma porcaria lá. Verdade. Uma porcaria em questão de implementação, porque ele é idiota. E o Fernando Félix falou que é indiferente com o Terry e gostaria que tivesse alguma personagem feminina pro DLC. E que o único personagem DLC que ele gostou do pack até agora foi o Banjo e a Kazooie, que amou a ponto de chorar. Eu concordo com ele, eu só trocaria o Banjo pelo Conker. E personagem feminina, já que estamos na vibe da Rare, coloca a Joana Dark. Não dá pra negar isso. E personagem feminina, eu acho que é mais um problema da indústria do que um problema de escolha, assim. Porque tem a Jill, sei lá, se você considerar que a Jill é personagem mais importante no Resident Evil, você teria ela. Mas você não tem, assim, tem personagens, mas não tem tantas personagens assim. A maioria das séries famosas é um homem protagonista. Cara, eu fico pensando em como colocar um personagem Resident Evil nesse jogo. E eu acho que ele não tem um moveset que dê pra considerar assim, pra colocar, sabe? É, o personagem Resident Evil pode, de repente, tirar um zumbi do chapéu igual ele faz no Ultimate Marvel vs. Capcom 2. Que é Jill, de passagem. Acho que o Sakurai olha pra isso e fala, nem fudendo. Eu não duvido. E assim, qualquer coisa, tem granada, tem um monte de arma que ela pode usar. Aí, sei lá, usar erva pra alguma coisa. Dá pra fazer um negócio bem palhaço. Mas se a Jill aparecer no Smash, só pra deixar marcado aqui, ia ser importante ter alguma referência com o sanduíche. E o Fabrício, ele comprou o Banjo assim que liberou, utilizando as Golden Coins. E eu fiquei surpreso, eu sou tão na minha bolha que eu me surpreendo que tem gente que não compra o Fighter Pass. Eu não comprei o Fighter Pass. Mas você comprou algum personagem já? O Joker. Ah, você comprou... Nossa, você comprou o Joker sozinho? Aham. Uhum. Caraca, tá, então eu sou realmente dentro da minha bolha, assim. Mas foi o que a gente falou, Javão. A primeira coisa quando saiu o Fighter Pass, falou, ó, não compra. Não sei, mas eu não espero que ninguém ouça a gente, né? Mas, já, moço, a gente compra porque é idiota, velho. Mas até mesmo a gente para e pensa e fala assim: não vale a pena, véio, você não vai gostar dos 5, né? Não precisa. Justo. Vocês compraram porque vocês são viciados em gacha. Não, eu comprei porque não importa, eu ia comprar. Por mais que, ó, por exemplo, se não tiver Fighter Pass no próximo, eu já sei que todos que vão ter lá eu vou comprar. Então não dane-se, eu vou só torcer pra quem vai vir. Eu compro pra incentivar, esse jogo merece. Esse jogo vale muito mais que $60. E eu acho que não tem problema dar mais dinheiro, até porque pra incentivar a ter mais coisa. Você vai comprando esses DLC, ah, esse negócio tá vendendo que nem água, vou fazer mais um pouquinho aqui. E fora que o trabalho que o Sakurai faz com esses personagens DLC é maior do que os personagens normais, é até mais legal. E agora eu vou, como acabou o meu resumo de comentários, eu vou ter que ler os comentários de... Vou falar agora por pessoa. E o comentário, a gente teve um comentário do René Augusto, que ele comentou que como o podcast foi longo, o comentário será longo também. E ele respondeu o Mario, e ele falou que quando os directs iniciam às 19, ele normalmente começa assistindo dentro do ônibus fretado que pega pra voltar do trabalho. E muitas vezes termina vendo em casa. E quando rola durante o dia, ele tenta fazer uma pausa durante o trabalho ou durante o horário de almoço. Dependendo da duração do Direct. Entendi, ele tem mais opção, assim, mais variedade. Acho que assistindo fretado é bem tranquilo, né? Pior seria se você estivesse num transporte público mesmo e tivesse com o celular na mão tentando assistir, seria uma bosta. E eu fico só zoado com 4G, né? Que vai gastando 3G, 4G. Ah, dependendo da franquia dá pra assistir, sim. Hoje em dia as franquias estão bem altas, dá pra assistir um vídeo no YouTube tranquilo. É que esse vídeo do YouTube tem 40 minutos, né? Ah, mas mesmo assim, dá pra assistir. Não, acho que é difícil a franquia acabar hoje em dia. Eu só não me diminui mais minha franquia por causa do podcast. Com medo de ficar sem internet pra gravar. E ele comentou também sobre o Smash, sobre os DLCs. E ele falou que gosta porque deixa o jogo quente durante muito tempo. Mas ele tem a impressão que normalmente esses preços de Fighter Pass, Season Pass, o preço não cai. E aí ele comenta do FighterZ do Mortal Kombat 11 que ele queria comprar, mas ele comentou que $25 é difícil e que se você comprar dois Pass, dá basicamente um jogo novo. E eu acho que eles caem, eu sei que na PSN eles caem de preço. Eu não sei no Switch, que eu não fico analisando no Switch. Mas acho que eles caem, só que é aquela coisa, o mais novo ele não vai cair tão rápido. Então, dá essa impressão que eles nunca caem de preço, porque o que você quer normalmente é o personagem mais limpinho, mais novinho. Acho que se você for fazer a conta de personagem e coisa, claro, não vai bater, né? Você tá pagando 25 por 5, aí você 10 personagens num jogo que tem 70, mais de 70... É, não vai bater, mas levando em conta que você, cada personagem que você introduz, você tem que colocar, você tem que ver se ele funciona com todos os outros anteriores, ou ver se não tá desbalanceado essas coisas, é um pouco mais custoso do que simplesmente fazer um personagem. Dito isso, acho que Smash já é um jogo completo, mesmo você tendo DLC ou não. É um jogo que tem bastante conteúdo, tá de bom tamanho. Na verdade, você nem precisa comprar. Ele comenta também sobre os ports do Wii U, e ele falou que gostaria de ver os ports do Super Mario 3D World e do remake de Wind Waker. O que ele comentou que o 3D World ele tem no Wii U, por se tratar de um excelente jogo, poderiam lançar no Switch. E o segundo, ele nunca jogou e cogitaria pegar caso seja relançado no Switch. E assim, o Wind Waker já foram dois strikes aí que você não pegou. Aí que é o terceiro no Switch. Mano, é o remake do remake, né? É, talvez seja a primeira vez que a gente veja isso, não sei. Não, eu não lembro agora, mas com toda certeza não. Tem jogo aí, sei lá, o jogo mais portado do universo deve ser Resident Evil 4. Ou Skyrim. Ah. E eu concordo com ele no primeiro. No Zelda, deixa quieto. Pode deixar todos os Zeldas nos de trás, nem precisa lançar o Breath of the Wild 10, né, Jeff? Não, o Zelda Breath of the Wild 2 tem que lançar no Wii U, que aquele é o console de quem gosta de Zelda. Ia ser muito bom se eles mostrassem, esse aqui é pro Wii U. Não faz sentido nenhum, mas ia ser muito engraçado. E ele falou, ele comentou sobre a jogabilidade do Wii U, que é a Síncrona, que era o nome, né? Que a gente até comentou depois. E ele falou que deve ter algum modo de fazer isso no Switch. E eu lembrei, tem um modo que eles usam no Mario Party. Que aí você coloca um Switch lá do outro lá e faz o risquinho pra mostrar onde tá conectando. E aí você consegue jogar com duas telas, então um Switch poderia reconhecer outro. Mas se não, mas de qualquer forma, eu acho que você sempre precisa de um Switch, porque o dock não consegue fazer nada sozinho, né? Você precisa de dois Switches, na verdade, já. Sim. É, ter dois Switches pra jogar um jogo é bem viável já. É. Então eu acho que, infelizmente, os minigames do Nintendo Land vão morrer no Wii U. E pra finalizar, ele perguntou quando é que a gente vai lançar um programa dedicado a Fire Emblem Three Houses. Ele sugeriu que a gente fizesse um programa em duas partes, uma sem spoilers, só falando de mecânicas, e outra comentando da trama com spoilers. Ele falou que tá jogando algumas horinhas de Fire Emblem Three Houses e tá gostando do papo. E que no último sábado de feriado ele jogou 7 horas, assim, só de Fire Emblem Three Houses. Eu achei a ideia boa, a gente, sei lá, faz um podcast, faz primeira parte, segunda parte, e faz depois grava a terceira parte à parte. É, ficou confuso depois que as DLCs de história saírem. Vixe. Eu concordo com a DLC de história, mas eu não queria gravar em duas partes porque justamente eu tô jogando ainda, eu dei uma lentidão muito forte depois de ter terminado a primeira rota, e eu pretendo zerar todas as rotas. E como a história é muito diferente das rotas, então o Jeff tem uma ideia muito, muito melhor do que aconteceu do que eu e o Mario e o Lucas, né? Mas eu não ligo, eu gostaria que houvesse com spoilers. Eu não quero spoilers. Mas eu esqueço. Tá bom, mas eu prefiro não falar muito da história, porque a história realmente, pelo jeito que ela foi construída, você não entendeu o que aconteceu se você não jogou tudo. Então é meio que eu que estou esperando. O Lucas, eu não sei se ele vai jogar o outro, né? O Mario, ele falou dane-se agora. Mas eu não gostaria de ouvir de outra pessoa que quer experimentar ainda as outras rotas. Então, a gente vai gerar uma discussão isso. Era pra gente já ter gravado esse podcast, tá? Então, ainda a gente não sabe que não vai ser lançado, mas, cara, é o mais breve possível. Se não for essa semana, talvez a próxima, não sei. É, porque agora todo mundo, o Lucas terminou na semana, todo mundo zerou as rotas, uma rota pelo menos, né? E a Milena Mi, ela comentou sobre Daemon Cross Machina, e ela falou que esse jogo não cheira bem e não chama muita atenção dela. E o que, que a gente acha desse jogo? A gente já discutiu um pouco sobre ele, e acho que é um consenso geral entre nós que a gente também não curtiu, né? Eu fico com pena do jogo. Eu acho que eu pegaria ele se ele fosse, sei lá, um jogo de fevereiro do ano que vem, assim, um jogo quando não tem nada, mas ele tá competindo no mesmo mês com Dragon Quest XI e Zelda. E acabou de sair Astral Chain, então ele tá numa posição... A Nintendo colocou ele pra morrer, basicamente. Uhum. É, eu concordo com o Jomon, ele tá na mesma posição de Fire Emblem Warriors. É, só que talvez ele não... Fire Emblem tem fãs e Demon X Machina ou Cross Machina, nem isso. Mas eu acho que o que vai responder são as vendas aqui no Japão. Que é um público que gosta mais de robôs, essas coisas. Eu acho que talvez aqui faça sucesso... Mas pela crítica, esse jogo é mediano. Pelo que eu joguei da demo, ele parece muito repetitivo. E eu achei esse o problema do jogo. Da primeira demo, você disse. Sim. E esse segundo jogo é tão interessante pra gente que foi o que a gente falou há pouco. O mais interessante que eu vi foi um review falando que esse jogo ele joga um monte de personagem ao mesmo tempo. Isso é ruim porque você não consegue se identificar com nenhum, né? Aí eu fiquei pensando, uhum. Acabei de jogar Three Houses, e naquilo ali não era um problema, mas tudo bem. Uhum. Sim. E Three Houses faz isso com louvor, né? Joga todo mundo na mesma hora. É, joga um monte de bosta assim e fala, ei, escolhe aí, ó, filho. Eu não gostei, né? Mas eu vi muita gente, é legal pra você conhecer, mas só um desabafo. E o Ian Araújo, ele falou que tá interessado em pegar o Switch Lite. Ele perguntou se a gente acha que vale a pena esperar um pouco após o lançamento pra ver o decorrer dele, ou pegar logo no lançamento. E nossa, essa é uma boa pergunta. Eu sou um cara meio assim, se você quer o Switch e olha e fala, o Lite é minha ideia, pega no lançamento, porque senão você vai esperar, e aí vai anunciar outro, e aí você vai esperar o outro ficar um pouquinho mais velho, aí vai anunciar outro, e aí você nunca compra. Compra logo no início, que ele é um brinquedo novo. Só vê se o... Que ele ainda não saiu, né? Ele vai sair dia 20. A gente não gravou isso antes. E aí só tem que ver se o D-Pad tá bom. Se tá bom, vale a pena. Eu recomendo esperar, porque as primeiras versões de consoles, você nunca sabe o que vai acontecer, qual o defeito que vai vir. É, eu sou o cara que falou isso e já peguei na pré-venda. Se dinheiro não é tanto problema, vai lá e compra. Se der defeito, você manda consertar ou você faz alguma coisa, vê na garantia. É, se dinheiro não é problema, eu só falaria pra você esperar se você quer uma versão especial de algum jogo específico. Acho que o do Pokémon é muito feio, mas provavelmente ano que vem vai sair umas versões legais de Switch com o jogo. Animal Crossing provavelmente vai aparecer, né? É, você pode esperar a temática ser diferente. Até porque o Switch normal é aquele preto feio, básico, chato. Eu acho que nessas variações do Switch Lite é igual o New 3DS, que eles fazem pinta e bordam com customização, coisas legais no, na versão pequena, e o XL era aquele negócio feio, só uma cor. E o próximo comentário foi do Rodney Vinorelana, e eles perguntaram se a gente jogou muito no feriadão, pro Jeff se não conta. E é como o feriado foi de sábado, meio que não mudou nada no meu sábado. O meu também não. Ele tá com medo que, depois de Animal Crossing, 2020 seja muito fraco. E eu acho que tá muito cedo pra julgar 2020, mas o primeiro, eu comentei isso com ele no Twitter, o primeiro semestre de 2020 eu acho que vai ser igual a Nintendo tá fazendo no ano passado e nesse ano, que é o primeiro semestre, não tem nada, e aí fica, a maioria dos lançamentos fica no segundo semestre. Porque eu duvido que eles vão anunciar qualquer coisa, a gente tem Top Gear Sessions em janeiro e Animal Crossing em março, né, a gente já não tem nada em fevereiro. Eu não sei como que eles vão fazer pra preencher ou não preencher isso. Eu entendo o ponto do Rodney, só que eu acho exatamente o contrário. Porque uma coisa que me desanimou esse ano é porque eu sabia muita coisa que ia vir. Então eu fico na expectativa de quais jogos a Nintendo vai lançar pro ano que vem, já que você tem, sei lá, você tem um calendário um ano inteiro pra você preencher. Então eu acho que esse ano saiu as coisas que eu gostaria, e agora eu quero ver o que eu não sei o que eu vou gostar. Um jogo que vai sair que eu não tenho a menor ideia. A surpresa. É. E ele comentou aqui que ele andou ouvindo outros podcasts da Nintendo, e muitos são programas cheios de elogios, ou seja, uma chatice só. E ele gosta que no Nintendo 3 a gente fica criticando a Nintendo. A gente acaba xingando um pouco a Nintendo. Ele fala que isso é graças às críticas fortes do Jeff, o amor incondicional do Mario pro Pokémon, a competitividade, oh meu Deus, do Lucas... E a visão diferente de mundo minha. Então ele me chamou de louco agora. Esquizofrênico. E ele faz. E pior que eu tenho um histórico pra ter isso. E eles fazem. E isso faz o podcast melhor. O melhor podcast de Nintendo da atualidade. Eita. Mano, isso é muita responsabilidade, cara. Ah, eu concordo. No Brasil. No Brasil eu concordo. Em português eu posso aceitar, apesar que eu não ouvi os outros, então eu não sei. Mas se o que ele tá falando é verdade, e essa linha, eu odeio quando eu escuto alguma coisa da Nintendo e é só elogios. Fala, pelo amor de Deus, isso me irrita profundamente. Qualquer coisa. Parece aquela relação de namoro que você acaba de conhecer a menina, tipo, só tem elogios, sabe? Para, fica com ela um tempo, ou fica com seu parceiro um tempo, você vai ver que todo mundo tem defeito. E quando tem defeito, a gente vai critica. E você aceitar os defeitos é uma parte importante do relacionamento, você aprender a conviver com eles. Mas você ainda fala deles de vez em quando. É, eu gosto do Nintendo Podcast, né? POD. Eu acho que eles têm uma pegada muito parecida com a nossa, então eu me identifico com isso. Eu também não consigo escutar outros tipos de conteúdos da Nintendo, porque é que nem o Rodney falou, a galera é muito fanática. Eu não gosto de fanatismo. Eu acho que acontece muito da galera ter uma paixão incondicional pela empresa. E aí ela não tenta relevar alguns pontos. E, por exemplo, comentaram comigo que o Wii U não flopou. Foi, velho, eu acho que a galera ela tenta tanto puxar o saco da Nintendo assim, que quer discutir com números. Tipo, o Wii U vendeu o quê? 20 milhões de unidades, não foi? 14 milhões? Agora você tá querendo que eu puxe esse número do chapéu, eu não consigo, mano. Mas foi isso, e, cara, flopou sim, nos números, nos gráficos, você vê que é um dos consoles menos vendidos da Nintendo, e na época de lançamento ele nem disputou mercado. Então, esse tipo de comentário só mostra que o fanatismo é ruim, sabe? Você releva fatos. Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de coisa, mas na Nintendo é bem presente com os fãs. E só pra deixar o rant do Mario, mas de qualquer forma, um rant meu aqui, Só que eu fiquei um pouco chateado com os outros podcasts de Nintendo. Acontece menos no internacional, mas no internacional também às vezes acontece, mas normalmente tem alguém especializado pra falar disso, tem alguém mais viciado pra falar disso, é que eles ignoram muito o jogo japonês. E se eles falam, ah não, isso aqui vai, sei lá, vai falar de Fire Emblem. Ah não, Fire Emblem é um bagulho japonês. E termina assim, essa é a conclusão de Fire Emblem. E você fica, pô mano, até parece que é Nintendo ocidental, sabe? Não importa se que o Mario não é, né, estilo anime, ele é japonês também. E aí você, uhum, você menospreza outros jogos com estética desenho japonês, né? Estética anime, estética mangá. E fala que eles já são japoneses e resume nisso. Eu acho isso uma coisa que muita gente no Brasil faz e cai nessa mesmice. Eu fico meio... Eu, como fã desses jogos, eu queria ouvir uma opinião, e a opinião que eu ouço é essa. E eu fico, não correspondeu. E acaba me deixando chateado com o podcast inteiro. A gente teve um comentário do Fernando Félix, que ele falou que gostaria de parabenizar o podcast, e que ele sempre quis comentar, mas acabava esquecendo ou ficava com preguiça, e pede desculpas. E não precisa se desculpar. Cada um faz o que quiser com o tempo. A gente agradece pelo comentário. Mas tá aceito aí que não se repita. Não, tô vendo. E ele falou que houve há um bom tempo, desde janeiro desse ano, se não se engana, e desde então ele não parou de ouvir, tanto os recentes quanto as gravações antigas. E isso ficou com um pouco de vergonha. Ah, não, que isso, tem umas gravações que são boas. Muito obrigado, Fernando, seja bem-vindo, apesar de você já estar desde janeiro, mas seja bem-vindo a mais um dos ouvintes que está comentando aqui. A gente tem um hall da fama aqui da galera que comenta. Sim, eu decoro o nome de todo mundo que comenta de tanto ler. Aham. Uhum. Tá aí, pelo menos agora tem um espaço no meu cérebro. Pra ele comentar de novo, fazer uma pergunta pra ele. Qual que franquia da Nintendo que ele mais gosta? Aí incentiva ele pelo menos fazer dois comentários e nunca mais aparecer. E ele falou, ele terminou falando sobre Xenoblade Chronicles, que ele falou, ele deu um adendo, né, que mais uma correção que eu disse, que eu falei que os modelos do Shulk e da Fiora são do Xenoblade Chronicles 2, mas na verdade eles são diferentes. Além de ser outro character design, o cabelo do Shulk está mais fiel ao original. No Xenoblade Chronicles 2 ele está estranho. Ele falou que vai tentar comentar mais vezes. E obrigado pela correção, mas eu vou só dar um comentário que eu gosto do Shulk no Xenoblade Chronicles 2. Eu gosto do Shulk, da Fiora e da Elma. Eu achei legal como eles ficaram. O último comentário foi do Fabrício Bertrand. E ele comentou que já fez a pré-venda do Link's Awakening e agora é esperar o lançamento. Ele fez a pré-compra, né? E é isso, e manda um abraço pra gente, uma ótima semana. E eu irei pegar esse jogo futuramente físico. Pior é que é um pouco frustrante quando você compra e fica o iconezinho do jogo que você não pode jogar, né? Ainda bem que eu atualizei um monte de jogo e tá lá embaixo, lá, esse Link's Awakening. Ah, você já comprou também? Ah, já, né? Caraca, você nem gosta de Zelda. Não, mas esse eu quero jogar justamente porque é de Game Boy, aí talvez eu termine rápido. É tipo, é claro que não vai bater o Link's Crossbow Training, né? Mas tudo bem. Na sua lista de melhores Zeldas. Link's Crossbow Training, Hyrule Warriors, aí depois eu não sei qual que é o terceiro. É o Force Words, o Triforce Heroes, não sei. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo que a gente discutiu aqui no podcast. Se você gostou ou não gostou do Ring Fit Adventures, dos demais comentários que a gente fez sobre os jogos lançados, enfim. Comente que nós leremos o seu comentário no próximo episódio. Viva o desemprego! Virando estatística. E aproveitando que o João tá desempregado, ele prometeu cantar o tema de Three Houses na abertura do podcast de Fire Emblem japonês, certo? Eu não sei, mas eu faço treinar isso. Esse podcast de Three Houses vai ter o que falar, mano. A gente tá prometendo muita coisa, esse hype não faz bem. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.